Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Quarteto Malgani. Já nos anos 50, o maestro Leonard Bernstein afirmava que o jazz era uma alternativa para a música de câmara do século XX. Embora esta afirmação carregue uma ponta de demagogia, temos de constatar que, dentro do cenário da música clássica, a música de câmara apresenta as polarizações mais fortes. De um lado, um repertório tradicionalíssimo, concentrado em obras densas. Do outro, um campo aberto ao experimentalismo. E a música popular instrumental, que a gente chama de jazz por uma questão de conveniência, é um experimento de permeabilidade estética. De um lado, temos uma poética que descansa sobre as formas de dança e canção. Temos uma linguagem tonal, tradicional, mas bastante ampliada. E um deslocamento de interesse de conexões formais para uma superfície de ritmo pulsante. Do outro, temos uma técnica de arranjo e de interpretação totalmente clássica. Grupos como o Quarteto Cronos estilhaçam a face da música de câmara e moldam a percepção auditiva do público do século XXI. Neste cenário projetado, vários grupos de violões, como o Quaternalha, por exemplo, têm mostrado uma vitalidade e um grau de refinamento camerístico extraordinários. E poucos têm aliado a isso um trabalho criativo de arranjo tão surpreendente quanto o Quarteto Malgani. Ouvimos de Baden Powell, com arranjo de Marcos Tardelli, Samba Novo, tocado pelo Quarteto Malgani. Os membros do Quarteto Malgani repetem a história de milhares de violonistas brasileiros. Cresceram no solo da música popular, mas se banharam ao sol da formação musical acadêmica. Eu sou o Paulo Aragão, comecei a tocar violão aproximadamente com 10, 11 anos de idade. Eu tinha um violão em casa, né? Meu pai tocava assim, amadoristicamente. Oi, meu nome é Carlos Chaves. Eu comecei a estudar violão mais ou menos, devia ter uns 12 anos de idade. Eu fui melhorando e tal no instrumento, começando a gostar de outras coisas, como música erudita e choro. E daí entrei na faculdade, né? A gente se conheceu lá e aí surgiu o Malgani. Meu nome é Marcos Alves, eu também comecei mais ou menos com 11 anos, comecei com violão popular, tirando as músicas assim que eu gostava de ouvido, principalmente MPB. Com uns 15, 16 anos eu comecei a estudar violão clássico para fazer prova para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maurício Marques, eu comecei a tocar violão com 10, 11 anos de idade. Meu primeiro contato foi com a música popular. Lá no Rio Grande do Sul tem muitos festivais de música e foi a minha escola de música, praticamente, foi dentro dos festivais. O encontro se deu no curso universitário de música e o que era somente um grupo de estudo acabou por virar uma proposta de música de câmara profissional. A gente começou com uma coisa bem didática dentro de uma aula que havia lá na UFRJ, que era a aula do Marco Pereira, de harmonia e improvisação. Então, a gente começou a tocar em coisas universitárias, em coisas... A gente considera assim, que o grupo começou mais profissionalmente quando a gente começou a fazer shows fora desse âmbito universitário, que foi por volta de 96. Nós três, o Carlos Chaves, eu, o Paulo Aragão e o Marcos Alves. E a gente tinha o Sérgio Valdeus, que é um figuraço, um grande violonista peruano, um grande amigo nosso. Permaneceu no grupo até 1999, quando ele voltou para o Peru. Enfim, a partir de 99, a gente contou com o auxílio do Marcos Tardelli e ele ficou no grupo de 1999 até 2004, quando ele começou já desde o ano passado uma carreira solo, lançou um disco solo. E aí, a partir dessa data, a gente passou a contar agora com o auxílio aí do Maurício Marques. A música brasileira, desde os primórdios, é forte em duos de violão, ocasionalmente em trios também. Mas quartetos são uma formação bem mais característica do violão clássico, que se espelha nos quartetos de cordas. Isto retrata bem a complementaridade que é o cerne do trabalho do quarteto Malgani. Paulo Aragão. Uma grande influência sempre foi o do Assad, entendeu? Outras grandes influências do violão popular, o violão do Ginga, um violão que marcou bastante assim, a maneira da gente pensar. Ele tem um trabalho muito, muito forte com Lula Galvão. Marcos Alves. Que é uma outra grande influência assim, pra gente. É como se nós, assim, em determinados momentos da feitura dos arranjos e tal, a gente ampliasse aquela sonoridade que a gente ouvia, né, e tal. Até mesmo o nome do quarteto, Malgani, é tirado de uma letra de uma canção de Ginga, letra de Aldir Blanc, que é, na verdade, uma assimilação da palavra inglesa mahogany, que significa mogno. Vai alta madrugada e a teus pés vão se encostar os instrumentos. aprendi a respeitar tua prumada e desconfiar do teu silêncio. Penso ouvir a pulsação atravessada do que foi e o que será noutra existência. É assim como se a rocha dilatada fosse uma concentração de tempo. Se o ritmo do nada fosse sim todos os ritmos por dentro, ou então como uma música parada sobre uma montanha em movimento. Ouvimos de Chico Buarque, arranjado por Paulo Aragão, Morro Dois Irmãos, cantado por Ginga. Chico Buarque, aliás, considera esta uma de suas melhores músicas. Já na incepção, a proposta do Malgani não era explorar o repertório já existente para quarteto de violões. É claro que algumas coisas até a gente, em algumas épocas a gente olhou e tal, mas eu acho que você definiu bem. A nossa ideia era buscar muitas sonoridades, a maior riqueza possível, assim, dentro dessa formação, sabe? Uma formação tão rica, assim, tem tanta coisa para se explorar, tem tantas texturas para se explorar. Nós, desde o início, era uma proposta, nós fazíamos os arranjos, entendeu? Então, era uma sonoridade, assim, que saía do zero, entendeu? E você tinha que burilar aquilo do zero, entendeu? E esta prática alcançou um grau de sofisticação digno das melhores composições clássicas. Ouçam, por exemplo, nesse estupendo arranjo de Passaredo, a clareza de contraponto e a fantasia do trajeto harmônico. Ouvimos de Francis Haime e Chico Buarque, em arranjo de Paulo Aragão, Passaredo, interpretado pelo quarteto Malgani. Aliás, em minha opinião, Passaredo é uma das melhores canções da história da MPB, que só poderia ter vindo desta pena de ourives do Francis Haime. Marcos Alves. Todos os arranjos são escritos, muito pouca coisa, tem cifra, vamos dizer assim. Paulo Aragão. A gente se considera assim, quase um trabalho de câmara de música popular, vamos dizer assim. Ouvimos de Ian Guest, em arranjo de Sérgio Valdeus, Lago Puelo, com as vozes de Célia Vaz e Jane Duboc e os violões do quarteto Malgani. A harmonia clássica é fruto da intersecção de quatro partes independentes. Por isso, compositores se sentem bastante à vontade escrevendo para quatro instrumentos. Só que quatro violões são capazes de fazer muito mais que somente quatro partes. Um duo você tem que resolver muitas coisas, né? Em uma parte, vamos dizer assim, né? E o quarteto você tem espaço para trabalhar. Mas o principal trunfo de grupos maiores é que a sonoridade de cada integrante ganha definição e controle. Não é só uma questão de vozes, né? Porque, por exemplo, se você tem um violão fazendo, vamos dizer, duas linhas melódicas num violão só, É diferente de você pegar dois violonistas e fazer essas duas linhas, entendeu? Juntas, entendeu? Eu acho que essa formação te permite evocar em alguns momentos assim, uma textura orquestral, evocar uma textura de regional. O que, na verdade, reconcilia as duas grandes vertentes do arranjo da música brasileira, o do grupo regional e o do samba sinfônico. Ouvimos de Tom Jobim, em arranjo de Marcos Alves e Paulo Aragão, Chovendo na Roseira, tocado pelo Quarteto Malgani. Com justiça, uma das canções mais admiradas de Tom Jobim, com alusões explícitas a Vila Lobos e a Debussy. O início da melodia é emprestado da Reverie de Debussy. A frase, a frescura das gotas úmidas, é extraída quase ipsis literis de uma canção de Vila Lobos. Jobim se fazia de simples, mas ele escondia uma genuína erudição musical, o que este sofisticado arranjo salienta. Como temos visto em programas passados, é impossível segmentar o violão brasileiro em gêneros. A música que o Quarteto Malgani adota é uma alternativa de proposta estética dentro de um cenário contemporâneo totalmente diluído. Essa fronteira aí não existe mais, assim, vamos dizer, né? Como se existia algum tempo atrás, eu acho, assim, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido, assim. Eu acho que isso não. Só é possível no violão, né? Isso é incrível, assim, porque num quarteto de cordas, que é de uma riqueza, assim, infinita, mas você talvez não tenha essa possibilidade de juntar essa tradição, de ampliar os horizontes de repertório, vai até um certo ponto, né? O violão te permite alcançar outras instâncias, assim, né, musicais. Inclusive, como proposta de acabamento técnico e de ideal interpretativo, há tradições paralelas do violão clássico e do violão de choro, que hoje também podemos encarar como um momento histórico equivalente a um período clássico dentro da música brasileira. Bom choro, bem tocado, acho que tem uma proximidade com a música clássica brasileira. No início, no século XIX, tinha uma proximidade que predeterminou, assim, uma linha de trabalho até hoje, entendeu? E além disso, tem um tipo de melodia que marcou a música brasileira, né? Que é uma melodia sinuosa, é uma melodia que privilegia os intervalos largos, entendeu? É uma melodia que tem um encaminhamento harmônico, assim. O encaminhamento harmônico anda pra caramba. Thank you. ouvimos de Paulinho da Viola, em arranjo coletivo do Quarteto Malgani, o choro Inesquecível, interpretado pelo Quarteto Malgani. Outra marca registrada do Malgani é o uso de um violão menor, mais agudo, chamado de requinto, e de violão de 8 cordas, que aumentam a extensão do quarteto, tanto na direção dos graves quanto na dos agudos. A gente usa um violão de 8 cordas e um violão requinto e 2 violões de 6 cordas, assim. E para nós foi uma coisa assim que facilitou muito. Justamente o violão requinto é muito interessante, que ele tem uma corda solta dó, né? Então você brincar com as cordas soltas do requinto, ele tem um timbre um pouquinho mais agudo, então a gente joga com isso nos arranjos também. Digamos que você possa fazer o mesmo solo no requinto e o mesmo solo no violão numa região mais aguda do violão. Não soa igual, entendeu? Um exemplo muito rico do violão requinto ouvimos nesta canção de Ginga, cantada pelo autor. Sempre o mesmo até já, até o dia que eu deslembro, vou te lembrar. Quanto maior a ausência, mais eu te percorro, minha consciência te revive. Arranho o vidro da janela onde a sujeira vela por nós dois, porque eu não sei quem anda mais sozinho. Aí eu pedi o ninho, a casa, o colo, a crença, só nossa doença não me abandona. Soe falsa valsa lenta, e o que ela alimenta na hora tardia, a solidão como um cordão tem uma ponta solta, fria. Ouvimos de Ginga e Aldir Blanc, em arranjo de Marcos Alves, Paulo Aragão e Marcos Tardelli, Choro Requiem, cantado por Ginga, acompanhado pelo quarteto Malgani. É uma canção que ilustra a verdadeira renovação que Ginga tem feito na linguagem pós-bossa nova, uma harmonia complexa, cheia de elisões e atalhos obscuros. Independente do gênero de música, cada pessoa tem uma pronúncia rítmica diferente. É o equivalente ao sotaque e à dicção na fala. Na música brasileira, o swing chega a ser uma marca registrada de cada músico. Como fazer com que quatro músicos alcancem uma unidade no seu molejo? Se você pegar individualmente nós quatro, todos os quatro têm, vamos dizer, tem essa palavra, né? O swing, tem um swing diferente, assim. Marcos Alves. Eu acho que a gente consegue uma unidade nisso, assim. E eu acho que é com ensaio. Então essa coisa do swing, eu acho que foi uma busca, assim, até com esse olhar camerístico. Paulo Aragão. É super complicado, né, vamos dizer assim, de escrever uma base. Mas a gente foi dando o nosso jeito, encontrando a maneira de que o papel também te possibilita fazer algumas coisas, como, por exemplo, essa de dividir uma base, ou seja, você ter ataques que estão divididos entre dois ou até três violões. Ouvimos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, em arranjo de Marcos Tardelli, Lamento no Morro, tocado pelo Quarteto Malgani. A trajetória do Quarteto Malgani. Foi tudo muito natural, sabe, Fábio? A gente saiu de um circuito universitário, assim, começou a buscar shows, apresentações. A primeira coisa que a gente falou, né? A gente precisa gravar um disco, né? Que eu acho que é um cartão de visita. E a gente começou a conhecer as pessoas, né, que tá, vários artistas assim, da música popular que estavam fazendo um disco e queriam dar uma sonoridade diferente em uma faixa e tal, aí começaram a nos requisitar. Eu queria uma linda canção que falasse somente de amor, ou quem sabe lembrar. paixão brotasse como flor. A gente fez participações especiais, assim, de discos de vários artistas, do Ginga. A gente gravou com Lenine, com o Ed Mota, a Joyce, com o Zé Renato, com a Simone Guimarães, a Maria Bethânia, com bastante gente da MPB. Bom, aí nosso terceiro disco foi gravado em 2004. Em 2004 a gente teve a oportunidade de fazer a primeira turnê fora do Brasil. A gente tocou em alguns festivais na Europa. Ouvimos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes em arranjos de Carlos Chaves, Frevo de Orfeu, tocado pelo Quarteto Malgani. Até o momento, o Quarteto Malgani tem 3 CDs já lançados. Qual seria a proposta que norteia a escolha de repertório? O primeiro e o segundo, eu acho que são discos assim parecidos. Assim. O primeiro era um disco assim que nós gravamos praticamente as coisas que nós tocávamos ao vivo. O segundo foi parecido, assim, no mas sentido um de que repertório, entendeu? A gente buscou, metade do segundo disco era de músicas inéditas na época e metade de coisas já gravadas. Mas também foi um trabalho, assim, não tem uma linha fechada, o disco, uma coisa era natural. Era um repertório, assim, aberto, né, e tal. E no terceiro a gente teve a necessidade de ter uma linha, por uma sugestão da Olivia, né, que era uma gravadora nova. E a Olivia... ela sugeriu assim, vocês podiam fazer alguma coisa sobre Tom Jobim, até o Ginga mesmo falar, pô, vocês têm uma sonoridade jobiniana, vocês têm uma influência do Jobim e tal, músicas e músicas e músicas, milhões de músicas que a gente queria fazer e tal, e mais ou menos na metade do caminho a gente falou assim, vamos pegar os compositores que influenciou o Tom. Thank you. Ouvimos de Tom Jobim e Chico Buarque, arranjos de Marcos Tardelli e Paulo Aragão, Imagina, tocado pelo Quarteto Malgani. Esta, aliás, é uma das primeiras canções de Tom Jobim que poderia tranquilamente passar por uma peça de piano de Poulenc ou Debussy. A gente não deve esquecer que Tom Jobim escrevia todas as suas canções cuidadosamente em partitura de piano. No caso desta, Chico Buarque colocou a letra muitos e muitos anos depois. Este arranjo, aliás, é das coisas mais refinadas já produzidas na música instrumental brasileira e já nasceu um clássico. Não é à toa que Sérgio Assad me disse que uma das suas maiores emoções musicais nos últimos 10 anos foi ouvir o Quarteto Malgani. Eu compartilho a opinião dele. Nossos agradecimentos ao Quarteto Malgani pela entrevista e pelas gravações que forneceram para o programa e a Gilson Antunes pela sua consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.